ligado? Quando se sentimos sozinho, tá ligado? Com um monte de gente em volta. Me dá meu copo, tomei um gole de depressão. Estava forte até aqui, mas só que não. Livros de alta ajuda, músicas não me ajudaram. Amigos que não são amigos me derrubaram. Acho que consegui o que queria, né? Onde nenhum, fiquei na paz de Maria, teve fé. Meu mano diz, dó, pena, sentimento muito feio. Fui procurar o falho nisso tudo e olhei pro espelho. Muita treta, Jão, é, muita treta. Por causa de, sei lá por que, tanta treta. O amor disfarçado de interesse, que droga. Caí nessa rede como um peixe, cansei de tanto talvez, talvez. Olhei umas fotos e recordei de algo que comentei. Me deparei que o tempo passou. Que se ferre então, droga, agora já acabou. Que treta organizar minha bagunça interna. Sem acomodação, acomodado nessa terra. Miséria de espírito te joga no fundo do poço. Pensamentos por igual, água do esgoto. Fácil apontar o dedo, causar o terror. Falar palavras de peso que só vai trazer dor. Difícil é fazer revolução dentro do coração. Trabalhar a mente pra tentar ajudar o irmão. Mente vazia é oficina da transgressão. Tristeza profunda igual depressão. Por fora lindo igual timeline do Facebook. E aparência onde são vários os que se ilude. Trabalha a mente, o coração alinha os pensamentos. O mundo está perdido, só escuta os lamentos. A mudança é de dentro pra fora. É preciso se render pra que Deus abra as portas. É preciso se render pra que Deus abra as portas. E demorou pra perceber que, no fundo, eu nunca estive sozinho. Eu nunca estive sozinho. Eu nunca estive sozinho. Eu nunca estive sozinho. Demorou pra perceber que, no fundo, eu nunca estive sozinho, tá ligado? Deus tava comigo. Eu só, sei lá, fingia que não estava. Ou não percebia.